Só põe os pés na rua. Boa show. Expressão beleza que não pode tá com palavras. Um minuto, uma boa. Um sorro. Só põe falando, senti mal, se não tá com chateada. Maneira que bota anda, bota uma elegância. Qualquer chão que bota, vou pedir transformar logo num passarela. Esta só vou dançar, o universo tá para. Só te contempla, vou corpo a mexer. Prata boa é um diva, prata boa é um diva. Prata boa tem que groove, que ele tá bem ladilhas. Da amanhã sem roupa, vestida de melanina. Tanga mexe é sol que sua presença te ilumina. Depois senti-me brilhar, se crê. Pode que mais joia mostrar. Mundo turbo ginga. Mas fazer pra boa proteger. Boa energia, ele maior patrimônio. Botem que dá valor. Botem que dá valor. Yeah, yes. Maneira que bota andar. Botem uma elegância. Qualquer chão que pop tá vou pedir transformar logo num passarela. Preta só vou dançar, o universo te para. Só te contempla, vou corta mexer. Preta boa é um diva, preta boa é um diva. Preta boa tem que groove, que ele tá bem ladilhas. Da amanhã sem roupa, vestida de melanina. Preta anga mexe é sol que só a presença te ilumina. Stop.